só sabem amar, contemplam a vida. Então vamos cantar o cachorrinho, o gatinho, o coelhinho, a tartaruga, o hamster e o peixinho. Todos sabem amar, todos sabem amar. Nossos animaizinhos, com eles vou aprender a amar as pessoas assim. Um abraço, um sorriso, um aperto de mão, um agir com carinho, minha dedicação. O cachorrinho, o gatinho, o passarinho, a galinha, o hamster e o peixinho. Assim, paciente eu serei, sempre ajudarei. Alegria pro seu coração eu darei. Os animais só sabem amar, contemplam a vida. Então vamos cantar o cachorrinho, o gatinho, o coelhinho, a tartaruga, o hamster e o peixinho. Todos sabem amar, todos sabem amar. Como são bonitinhos os nossos animaizinhos. Com eles vou aprender pessoas assim. Um abraço, um sorriso, um aperto de mão, um agir com carinho, minha dedicação. O cachorrinho, o gatinho, o passarinho, a galinha, o hamster e o peixinho. Com eles vou aprender a amar as pessoas assim. Paciente eu serei, sempre ajudarei. Alegria pro seu coração eu darei. Os animaizinhos só sabem amar. Os animaizinhos só sabem.